lua cheia vermelhada, estrela colorida. Brisa incomparável, inexplicável, mais além. Rima divertida, estou vestido tudo sem. Tô vivendo, positiva, vibes e vem tudo roxo. Liberdade, vida de alegre, muita luz. Tô dizendo que você também pode sair do poço. Tenha fé no bem que Deus é mais e te conduz. Seja um cara de fé e nunca deixe ela fraquejar. Seja quem você é, que um dia a treva há de clarear. Meu bom, meu som, meu dom, meu flow, meu show, né, Joe virou. Olha onde chegou, muita batalha nesse trampo. Canto de verdade, estudo, melodia, verso, só tranquilidade, vibe. Wow! Riqueza tá na mídia, é só você confiar. Sua positividade faz você alcançar. Viver sem sofrer mais, dar a volta por cima é ser capaz. Riqueza tá na mídia, é só você confiar. Sua positividade faz você alcançar. Viver sem sofrer mais, curtir a sua vida e encontrar paz. Vá, pensa, cresça sem sofrer mais. Plante semente pura pra você colher paz. Faça sua arte, sua parte, sua história. Busca um dia lindo, paraíso da vitória. Sorriso na tua glória, com sabor de melhoria. Uma praia, uma lagoa, lindo lago, calmaria. Só tu e tua família, teus amigos e tua guria. Teu moleque, tua filha, isso sim que é alegria. Agradece, deu certo a tua prece. Desfruta, aproveita, lutador que tu merece. Tu mereces, dedicado tipo Messi. Quem luta faz o bem, nosso Jala reconhece. Wow! Riqueza tá na mídia, é só você confiar. Sua positividade faz você alcançar. Viver sem sofrer mais, dar a volta por cima é ser capaz. Riqueza tá na mente, é só você confiar. Sua positividade faz você alcançar. Viver sem sofrer mais, curtir a sua vida e encontrar paz.